Shakespeare não é apenas a figura central do cânone ocidental, ao lado de Cervantes, ao lado de Dante Alighieri. Ele criou a noção que temos do que é humano. Sua obra torna acessível a qualquer um a sabedoria que só um filósofo pode possuir. É uma filosofia imediata que se dá nos dramas, na mistura de tragédia e comédia, nas passagens em que Hamlet toca no problema da metafísica e Rei Lear conclui que o mundo é irrecuperável. Hamlet é o personagem mais sábio de toda a literatura. Shakespeare escreve tudo na forma mais natural. E não basta uma vida para abarcar tudo o que ele ensina. Shakespeare é o supremo artífice da sabedoria. Eu sempre descubro uma nova lição em poemas e aforismos embutidos em seu teatro. Só Shakespeare salva. Mas eu não sabia, eu não sabia. Não se pode saber tudo. Mesmo o que creio saber, tem horas em que não creio. Frio. Já é se dar o direito de ser frio. Que dia. Eu tento passar por ele incógnito. Me entra nos ossos. É uma questão pessoal. Eu finjo que o frio não me ofende. Talvez se emende, porque o frio tem a delicadeza de um punhal. Não, não, não, não, não, não, não, não, por favor, por favor. Não, não, nem tente me disponibilizar alguma coisa. Eu porque não quero. Eu não aceito nada que pessoas físicas ou jurídicas me disponibilizem. É uma questão de princípios. Se você me oferecer, me der, me vender, me emprestar, talvez eu tope. Se você tornar algo disponível, quem sabe eu aceite. Mas se insistir em disponibilizar, nada feito. Caso você esteja contando comigo para operacionalizar algo, vou dizendo desde já, não operacionalizo nada para ninguém e nem compactuo com quem operacionalize. Se você quiser, eu monto, realizo, aplico, ponho em operação. Se pedir com jeito, até implemento, implemento, mas operacionalizar, jamais. O quê? O quê? Você quer que eu agilize isso para você? Lamento, mas não sei agilizar nada. Eu nunca agilizei. Está no meu currículo. Faço tudo, menos agilizar. Precisando, eu apresso. Priorizo. Ponho na frente, dou um gás, mas agilizar, desculpe, desculpe, eu não posso. Outro dia mesmo, queriam reinicializar meu computador. Só por cima do meu cadáver virtual. Eu prefiro comprar um novo a reinicializar o antigo, até porque eu desconfio que o problema não seja assim tão grave. Em vez de reinicializar, talvez seja simplesmente o caso de reiniciar. E pronto. Falar nisso, é bom que você saiba que eu parei de utilizar. Assim, sem mais nem menos, eu sei. Eu sei, eu sei. É uma atitude um tanto radical da minha parte, mas eu não utilizo mais nada. Eu tenho a consciência de que a cada dia que passa, mais e mais pessoas estão utilizando. Mas eu parei. Não utilizo mais. Agora só uso. É mais elegante deixar de utilizar e passar a usar. Sim, eu estou me associando à campanha nacional contra os verbos que acabam em lisar. Se nada for feito, eles nos levarão à mediocridade total. Todos os dias, alguns maus tradutores de livros americanos de marketing e administração disponibilizam mais e mais palavras que são rapidamente operacionalizadas pela mídia, reinicializando palavras que já existiam e eram perfeitamente claras, eufônicas. A doença está tão disseminada que muitos verbos honestos, com um currículo de ótimos serviços prestados, estão a ponto de cair em desgraça entre pessoas de ouvidos sensíveis. Depois que você fica alérgico a disponibilizar, como é que você vai admitir, digamos, viabilizar? Ai, é triste demorar tanto tempo para a gente se dar conta de que desincompatibilizar sempre foi um palavrão. Precisamos reparabilizar nessas palavras que o pessoal inventabiliza só para complicabilizar nossos filhos. Eles vão pensabilizar que o certo, o mais fashion, é ficar se expressabilizando dessa maneira. Já posso ouvir até as reclamações. Você não vai me impedibilizar de falabilizar do jeito que eu bem equilibrizer? Danibilizem-se todos, todos. Eu não quero mais usar nem celular e vou desligar o telefone lá de casa também. Por quantas impossíveis geografias, ainda permaneceremos exilados na fronteira do equívoco, mesmo nos sabendo vizinhos de terras devolutas. Todo espírito preocupado com o futuro é infeliz. O mais corriqueiro dos erros humanos é o futuro. Ele falseia a nossa imaginação, ainda que ignoremos totalmente onde nos leva. Quando pensamos no futuro, nunca estamos em nós. Estamos sempre além. O medo, o desejo, a esperança joga-nos sempre para o futuro, sonegando-nos o sentimento e o exame do que é, para distrair-nos com o que será. Embora o tempo passe e já não sejamos mais. Eu sinto a vida calefar pelos poros. Eu não posso conter o apelo de minha anatomia. Eu sou veículo frágil das hipóteses desconexas, das crenças céticas, dos hermetismos confessos. Corpo que não cabe em recipientes e invólucros, experimentações de conter. Eu sou o títere das articulações engessadas. Sou eu mesmo meu próprio simulacro. Limpo com espanador a memória de Maria Tereza Caetana da Silva, duquesa de Alba, enterrada no campo de Santo Isidoro, de onde foi exumada para autópsia em 1945, notando-se então a falta dos pés. Enterraram-na vestida. É assim que o corpo surge na fotografia, com a mão direita visível e um esgar de dor na caveira. A nudez aqui pertence apenas à morte, que lhe aconteceu antes dos 40 anos, como se a mais bela mulher de Espanha pudesse morrer de um dia para o outro, sem razão aparente. Falou-se de veneno, mas seu veneno era outro, o da beleza. Nua, sobre almofadas, no quadro de Goya, os seios apontando horizontes do amor, o pubis sobressaindo de entre as coxas, na linha do umbigo, a duquesa de Alba nos fixa com os olhos desmaiados do prazer. A mão que se vê no túmulo segura na tela a cabeça. E o rito da morte é substituído por um sorriso de lábios fechados, num desafio a quem por ela passa, como se alguém pudesse resistir ao abismo que se abre sobre seu braço esquerdo, onde se encontram o tecido e o torso. Nua e vestida, a duquesa de Alba está inteira. Olho para seus pés, onde cada um dos dedos, com as unhas perfeitas, não adivinha a mutilação póstuma para relíquia ou simples descuido, o que não é grave. Em algum juízo final, os restos se hão de colar. E Maria Tereza Caetana da Silva, restituída a seu esplendor, se apresentará com o argumento com que a limpo, agora, do pó dos séculos, a beleza absoluta de seu corpo, o mais puro sinal de que merece a eternidade. A criança come o barro pensando comer o ovo. Diz a gente grande, é verme, não. É fome. A cena se repete. e ela pode comer o descampado inteiro. Uma besta rosnando quieta, babando como um cão raivoso. Andemos por esse pátio ausente de morangos. Dividamos nossas fomes. Bebamos nossos próprios sangues. A cidade é de Deus. Aqui nunca é outono. Nem Bob Esponja faz rir o lábio do menino que descasca. Frieza no sol. No sol a pino. 40 graus. Amamentemos de fúria a ética inventada pelo homem, pois cuspe é a palavra inventada para engolir a seco a mosca, essa mosca que nos tornamos nós. Cada pessoa tem uma memória. Cada país tem uma memória. Nós somos feitos dela. Sem ela, somos anésicos. Amnésia é uma doença grave. Se o presente é muito difícil de compreender e interpretar, pior será quando nos faltarem os termos de comparação. Fundados na experiência e na história, aqueles homens e mulheres somos nós. Ainda somos aqueles homens e mulheres. O passado ainda está acontecendo. Todavia, prossigamos. Seja de que maneira for, saímos a campo para a luta. Lutemos então. Não vimos já como a crença removeu montanhas? Não basta, então, termos descoberto que alguma coisa está sendo ocultada? Essa cortina que nos oculta isto e aquilo, é preciso arrancá-la. Nunca ninguém sabe se eu estou louco para rir ou para chorar. Por isso meu verso tem esse quase imperceptível tremor. A vida é triste, o mundo é louco, nem vale a pena matar-se por isso. Ninguém por ninguém, por nenhum amor, a vida continua e continua indiferente. O salto mortal é meu número especial nesta noite de domingo. Eu não tentarei o trapézio, por não saber voar sobre as cabeças que torcem para a corda arrebentar. Pensando bem, eu abrirei a noite falando ao respeitável público que eu farei a mágica final. Desaparecer, sem nunca ter sido visto por ninguém. Quando meu filho nascer, não façam desta vida um estandarte, nem acenem para ele com esperanças de melhores tempos. Quem garante? Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena. Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Para que a escrita seja legível, é preciso exercitar a mão e conhecer todos os caracteres. Mas para começar a dizer alguma coisa que vale a pena, é preciso conhecer todos os sentidos desses caracteres e ter experimentado em si próprio todos esses sentidos. É ter observado no mundo e no transmundo todos os resultados do que se experimentou. A poesia é uma coisa muito rara. A poesia, ela é incomunicável. Fique torto no seu canto. Não ame. Eu ouço dizer que há tiroteio ao alcance de nosso corpo. É a revolução? É o amor? Não diga nada. Tudo é possível. Tudo é possível. Só eu, impossível. O mar transborda de peixes. Há homens que andam no mar como se andassem na rua. Não conte. Suponha que um anjo de fogo varresse a face da terra e os homens sacrificados pedissem perdão. Não peça. Não peça. Delicado é aquele para quem a pátria é doce. Bravo, aquele para quem a pátria é tudo. Mas perfeito é somente aquele para quem o mundo inteiro é exílio. Fala do índio mexicano Guaicapuro Cuauhtémoc, diante de uma plateia de autoridades europeias por ocasião das comemorações dos 500 anos de descoberta da América. Atenção, é um índio mexicano que fala. Eu, Guaicapuro Cuauhtémoc, descendente dos que povoaram a América há 40 mil anos. Eu vim aqui encontrar o que nos encontraram há apenas 500 anos. O irmão advogado europeu me explica que aqui toda dívida deve ser paga, ainda que para isso se tenha que vender seres humanos ou países inteiros. Pois bem, eu também tenho dívidas a cobrar. Consta no arquivo das Índias Ocidentais que entre os anos de 1503 e 1660 chegaram à Europa 185 mil quilos de ouro e 16 milhões de quilos de prata vindos da minha terra. Teria sido um saque? Não acredito. Seria pensar que os irmãos cristãos faltaram a seu sétimo mandamento. Genocídio? Não, não. Eu jamais pensaria que os europeus, como Caim, matam e negam o sangue de seu irmão. Espoliação? Não. Seria o mesmo que dizer que o capitalismo deslanchou graças à inundação da Europa pelos metais preciosos arrancados da minha terra. Vamos considerar que esse ouro e essa prata foram o primeiro de muitos empréstimos amigáveis que nós, índios, fizemos à Europa. Achar que não foi isso seria presumir a existência de crimes de guerra, o que me daria o direito de exigir a devolução dos metais e a cobrar indenização por danos e perdas. Eu prefiro crer que nós, índios, fizemos um empréstimo a vocês, europeus. Ao comemorar o quinto centenário desse empréstimo, nós perguntamos se vocês usaram racional e responsavelmente os fundos que lhes adiantamos. Lamentamos dizer que não. Vocês dilapidaram esse dinheiro em armadas invencíveis, terceiros reiches e outras formas de extermínio mútuo, e acabaram ocupados pelas tropas da OTAN. Vocês foram incapazes de acabar com o capital e deixar de depender das matérias-primas e da energia barata que arrancam do terceiro mundo. Por isso, meus senhores da Europa, eu me sinto obrigado a cobrar o empréstimo que tão generosamente lhes concedemos há 500 anos. E os juros? Não, não vamos cobrar a vocês as taxas de 20 a 30% de juros que vocês impõem ao terceiro mundo. Nós queremos apenas a devolução dos metais preciosos, mais 10% sobre 500 anos. Eu lamento dizer, mas a dívida europeia para conosco, índios, pesa mais que o planeta Terra. E vejam que calculamos isso em ouro e prata. Nós não consideramos o sangue derramado de nossos ancestrais. Sei que vocês não têm esse dinheiro, porque não souberam gerar riquezas com o nosso generoso empréstimo. Mas há sempre uma saída. Entreguem-nos a Europa inteira como primeira prestação de sua dívida histórica. O sexo contém tudo. Corpos, almas, sentidos, provas, purezas, delicadezas, resultados, avisos, cantos, ordens, saúde, o mistério materno, o leite seminal, todas as esperanças, todos os benefícios, todas as dádivas, paixões, amores, encantos, gozos da terra, todos os deuses, juízes, governos, pessoas no mundo e seus seguidores. Tudo, tudo está contido no sexo, como parte dele ou como sua razão de ser. Toda vez que se inaugura um palco, os deuses do teatro ficam contentes e festejam. Não porque ganharam um novo templo, são deuses humildes, não querem ser adorados nem gostam. Mas porque sabem que assim os homens ao redor serão mais felizes. Terão ali a oportunidade rara de assistir à própria grandeza, de ver espelhada ali a sua própria grandeza. Ali serão vividas grandes amizades e amores. Ali todos trabalharão juntos, criando acontecimentos que jamais ocorreriam sem o palco. O palco sabe que não é apenas tábuas do chão, que é um gerador de significados. Ali é o lugar onde a imaginação ficará livre, sendo a imaginação o único campo em que um homem é realmente livre. Ali serão discutidos os problemas da comunidade, porque o palco sempre foi a melhor tribuna. Ali, homens diante de homens falarão de sua alma, discutirão e compartilharão alegrias e tristezas, como se fossem um só. Trabalharão alegremente por um mundo melhor, mais solidário. Inaugurar um teatro é criar uma ilha de liberdade, de lucidez, de solidariedade. Nada une mais as pessoas do que o teatro. Não é somente um local de diversão, é isso também, mas principalmente é um lugar de reflexão, de descoberta, da revolução e do encontro com o outro. Um autor escreveu apenas uma peça de teatro, a ser encenada uma única vez, e naquele que era, em sua opinião, o melhor teatro do mundo, dirigida pelo, também em sua opinião, o melhor diretor do mundo e representada apenas pelos melhores atores do mundo. Esse autor acomodou-se, ainda antes de abertas as cortinas da noite de estreia, no local mais apropriado da galeria, invisível ao público. Lá, ele posicionou seu fuzil automático e, abertas as cortinas, pôs-se a disparar um tiro mortal na cabeça de todo espectador que, em sua opinião, risse no momento errado. No final do espetáculo, só restavam no teatro espectadores mortos. Durante toda a encenação, os atores e o administrador do teatro não se deixaram perturbar um só instante pelo autor obstinado e seus tiros. Como é por dentro outra pessoa? Quem é que o saberia sonhar? A alma de outrem é outro universo, com que não há comunicação possível, nem há verdadeiro entendimento. Nós nada sabemos da alma, senão da nossa. As almas dos outros são olhares, são gestos, são palavras, supondo-se qualquer semelhança no fundo. Entendemos-nos porque nos ignoramos. A vida que se vive é um desentendimento fluido, uma média alegre entre a grandeza que não há e a felicidade que não pode haver. Vamos falar sobre as virtudes, as grandes virtudes do homem. Nos últimos anos, pudemos testemunhar com nossos próprios olhos como o trabalho consciencioso, o mais sólido conhecimento, a mais séria disciplina e aplicação foram adaptados às finalidades mais atrozes. Tamanhos horrores não teriam sido possíveis sem o concurso de tamanhas virtudes. Onde está o interruptor? Liguem a tomada. Vejam, a tecnologia é a resposta. Mas qual era a mesma pergunta? Há uma diferença muito grande entre saber e acreditar que se sabe. Saber é ciência. Acreditar que se sabe é ignorância. Mas cuidado, saber mal não é ciência. Saber mal pode ser muito pior que ignorar. Na verdade, sabe-se somente quando se sabe pouco, pois com o saber cresce a dúvida, que é preciso idolatrar sempre. Não temos heróis. Não, não temos heróis, nem jamais os tivemos. Afinal, para que servem os heróis? E suas estátuas de granito ou de mármore negro, seus cavalos de bronze, suas medalhas barrocas e as espadas que não passam de metáforas? Para que servem os heróis se o ácido da chuva desdenha da glória dos homens e nem os pássaros se importam com eles? Para que servem os heróis se nem sabem quem somos, nem jamais ouviram falar dos nossos mitos e utopia? Infeliz do país que precisa de heróis. Quando escrevo, eu repito o que eu já vivi antes. E para essas duas vidas, só um léxico não é suficiente. Em outras palavras, eu gostaria de ser um crocodilo vivendo no Rio São Francisco. Eu gostaria de ser um crocodilo porque amo os grandes rios, pois são profundos como a alma de um homem. Na superfície, são muito vivazes e claros, mas nas profundezas são tranquilos e escuros, como o sofrimento dos homens. Quando eu morrer, batam em latas, rompam aos saltos e aos pinotes, façam estalar no ar chicotes, chamem palhaços acrobatas, que o meu caixão vá sobre um burro ajaizado andaluza. Ao morto nada se recusa, eu quero por força ir de burro. Duas situações interessantes. Quando o pensamento anda mais rápido que a língua, e quando a língua anda mais rápido que o pensamento, qual é o pior? O pior é quando o pensamento e a linguagem andam na mesma marcha. Aí começa o tédio. No tempo em que festejava o dia dos meus anos, eu era feliz e ninguém estava morto. Na casa antiga, até eu fazer anos, era uma tradição de há séculos, e a alegria de todos e a minha estava certa como uma religião qualquer. No tempo em que festejava o dia dos meus anos, eu tinha grande saúde de não perceber coisa nenhuma, de ser inteligente para entre a família e de não ter as esperanças que os outros tinham por mim. Quando vinha ter esperanças, eu já não sabia ter esperanças. Quando vinha olhar para a vida, eu perdera o sentido da vida. Sim, sim, o que fui de suposto a mim mesmo, o que fui de coração e parentesco, o que fui de serões de meia província, o que fui de amarem-me e eu ser menino, o que eu fui, ai meu Deus, o que só hoje eu sei o que fui e a que distância, o tempo em que festejavam o dia dos meus anos. O que eu sou hoje é como a umidade no corredor do fim da casa, pondo grelado nas paredes. O que eu sou hoje e a casa dos que me amaram treme através das minhas lágrimas. O que eu sou hoje é terem vendido a casa, é terem morrido todos, é estar eu sobrevivente a mim mesmo como um fósforo frio. No tempo em que festejava o dia dos meus anos, que meu amor, como uma pessoa, esse tempo, desejo físico da alma de se encontrar ali outra vez, por uma viagem metafísica e carnal, com uma dualidade de eu para mim, comer o passado como pão de fome, sem tempo de manteiga nos dentes. Eu vejo tudo outra vez com uma nitidez que me cega para o que há aqui. A mesa posta com mais lugares, com melhores desenhos nas louças, com mais copos, o aparador com muitas coisas, doces, frutas, o resto na sombra debaixo do alçado. As tias velhas, os primos diferentes, e tudo era por minha causa, no tempo em que festejava o dia dos meus anos. Para, para, para, meu coração, não penses, deixa eu pensar na cabeça. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, hoje eu já não faço anos, eu duro, somam-se-me dias, serei velho quando eu for velho, mais nada. Raiva, raiva de não ter trazido o passado roubado na algibeira, no tempo em que festejava o dia dos meus anos. Eu não quero muitas e nem poucas palavras, eu não quero definições e nem quero sentenças, eu quero apenas caminhar. Caminhar com sede, ouvir-me silenciosamente, enquanto eu estou atravessando essa vida em tumulto, esse alarde, essa insana busca de tudo para o nada que eu preciso. Mergulhar a palavra suja em água sanitária. Depois de 2 dias de molho, coarar ao sol do meio-dia. Algumas palavras, quando alvejadas ao sol, adquirem consistência de certeza. Por exemplo, a palavra vida. Existem outras, e a palavra amor é uma delas, que são muito encardidas pelo uso, o que recomenda esfregar e bater insistentemente na pedra, depois enxaguar em água corrente. São poucas as que resistem a esses cuidados, mas existem aquelas. Dizem que limão e sal tira sujeira difícil, mas nada. Toda tentativa de lavar a piedade foi sempre em vão. Agora, eu nunca vi palavra tão suja como perda. Perda e morte. Na medida em que são alvejadas, elas soltam um líquido corrosivo que atende pelo nome de amargura, que é capaz de esvaziar o vigor da língua. O aconselhado nesse caso é mantê-la sempre de molho em um amaciante de boa qualidade. Agora, se o que você quer é somente aliviar as palavras do uso diário, pode usar simplesmente sabão em pó e máquina de lavar. O perigo neste caso é misturar palavras que mancham no contato com as outras. Culpa, por exemplo. A culpa mancha tudo que encontra e deve ser sempre alvejada sozinha. Outra mistura pouco aconselhada é amizade e desejo, já que desejo, sendo uma palavra intensa, quase agressiva, pode, o que não é inevitável, esgarçar a força delicada da palavra amizade. Já a palavra força cai bem em qualquer mistura. Outro cuidado importante é não lavar demais as palavras, sob o risco de perderem o sentido. A sujeirinha cotidiana, quando não é excessiva, produz uma oleosidade que dá vigor aos sons. Muito importante na arte de lavar palavras é saber reconhecer uma palavra limpa. Conviva com a palavra durante alguns dias. Deixe que se misturem seus gestos, que passeie pela expressão dos seus sentidos. À noite, permita que se deite, não ao seu lado, mas sobre o seu corpo. Enquanto você dorme, a palavra plantada em sua carne, ela prolifera em toda a sua possibilidade. Se puder suportar essa convivência até não mais perceber a presença dela, então você tem uma palavra limpa. Uma palavra limpa é uma palavra possível. Esquece o futuro, ele não te pertence. O presente te basta, mas é preciso ser rápido quando ele é mal presente e andar devagar quando se trata de saboreá-lo. Expressões como passar o tempo espelham bem a maneira de viver dessa gente prudente que imagina não haver coisa melhor para fazer da vida. Deixam passar o presente, esquivam-se, ignoram o presente como se estar vivo fosse uma coisa desprezível. Porque a natureza nos deu a vida em condições tão favoráveis que só mesmo por nossa culpa ela poderia se tornar pesada e inútil. Quando a tecnologia e o dinheiro tiverem conquistado o mundo, quando qualquer acontecimento em qualquer lugar e a qualquer tempo se tiver tornado acessível com rapidez, quando se puder assistir em tempo real a um atentado no Ocidente e a um concerto sinfônico no Oriente, quando o tempo significar apenas rapidez online, quando o tempo, como história, houver desaparecido da existência de todos os povos, quando um esportista ou artista de mercado valer como grande homem de um povo, quando as cifras em milhões significarem triunfo, então justamente, então reviverão como fantasma as seguintes perguntas: para quê? Para onde? E agora? A decadência dos povos já terá ido tão longe que quase não terão mais força de espírito para ver e avaliar a decadência, simplesmente como decadência. Essa constatação nada tem a ver com pessimismo cultural, nem tampouco com o otimismo. O obscurecimento do mundo, a destruição da terra, a massificação do homem, a suspeita odiosa contra tudo que é criador e livre, já atingiu tais dimensões que categorias tão pueris como pessimismo e otimismo já haverão de ter se tornado ridículas. A vida são deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, não sabemos mais por onde andam nossos amigos. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, já passaram-se 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, uma oportunidade, eu nem olhava o relógio. Eu seguiria sempre em frente, iria, jogando pelo caminho a casaca dourada e inútil das horas. Eu seguraria todos os meus amigos, que já não sei onde e como estão, e diria: vocês são extremamente importantes para mim. Eu seguraria o meu amor, que está há muito à minha frente, e diria: eu te amo. Dessa forma, eu digo: não deixe de fazer algo que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter alguém ao seu lado ou de fazer algo por puro medo de ser feliz. A única falta que será desse tempo que, infelizmente, não voltará mais. O que vocês esperavam que acontecesse quando tiraram a mordaça que tapava essas bocas negras? Esperavam que elas lhes cantassem louvores? E essas cabeças que seus avós e seus pais haviam dobrado à força até o chão? O que esperavam? Que se reerguessem com adoração nos olhos? Ei-los em pé. Homens que nos olham, ei-los em pé. Faço votos para que vocês sintam, como eu, a comoção de ser visto. Hoje, esses homens pretos nos miram e nosso olhar reentra em nossos olhos. Tochas negras iluminam o mundo e nossas cabeças brancas não passam de pequenas luminárias balançadas pelo vento. Ninguém pode me esquecer nem silenciar. Não sou um grande ídolo, utilizável e terrível. A minha consciência está em fragmentos. Melhor, outras consciências de mim se encarregarão. Leem-me, ouvem-me, salto aos olhos. Falam de mim, eu estou em todas as bocas, em língua universal e singular, em milhões de olhares. Em milhões de olhares eu me faço prospectiva curiosidade. Para o que aprende a gostar de mim, sou sua inquietação mais íntima. Mas se quiser tocar-me, me apago e desapareço. Em nenhuma parte existo, eu sou, enfim. Sou por toda parte, parasita da humanidade. Meus benefícios a inquietam e obrigam sem cessar a ressuscitar a minha ausência. Não nasci no começo deste século. Eu nasci no plano do eterno. Eu nasci de mil vidas superpostas, nasci de mil ternuras desdobradas. Eu vim para conhecer o mal e o bem, e para separar o mal do bem. Eu vim para amar e ser desamado. Eu vim para ignorar os grandes e consolidar os pequenos. Eu não vim construir a minha riqueza, não vim construir a minha própria riqueza, mas não vim para destruir a riqueza dos outros. Eu vim para reprimir o choro formidável, esse choro formidável que as gerações anteriores me transmitiram. Eu vim para experimentar a dúvida e a contradição e aprendi que é preciso idolatrar a dúvida. Tudo é novo para quem é novo. Não ceder ao hábito, que é a usura progressiva. E tudo se torna poeirento e cinza. Tudo se torna igual ao que somos. Tudo se parece e se repete. Porque nós nos parecemos e repetimos. Seria preciso que o homem se acrescentasse à criança, sem dela desprender-se. Que a criança substituísse dentro do homem, que fosse uma base para a construção de acréscimos sucessivos, que não a destruíssem, como acontece. Não basta ser apenas um primitivo, mas é preciso ser também um primitivo. Permanecer primeiro em presença das coisas primeiras, elementar diante do elementar, ser capaz de sempre se transformar, e não apenas ser, não imóvel, mas em movimento, em meio ao que é móvel, em contato incessante com o que se transforma, transformando-se a si próprio, como a criança, entregue totalmente ao exterior, mas com esse retorno a si mesmo, que a criança não tem, em direção ao interior, onde se recolhem e se ordenam as coisas. Nós vamos ensinar a você o fervor. Nossos atos se prendem a nós como ao fósforo sua luz. Nos consomem, é verdade, mas fazem nosso esplendor. E se nossa alma valeu alguma coisa, é por ter ardido mais intensamente do que outras. Vamos ensinar a você o fervor. Uma existência patética, não a tranquilidade. Ser tranquilo é ser trágico. Eu não almejo outro repouso que o do sono da morte. Espero, depois de ter exprimido nesta terra tudo o que havia em mim, satisfeito, morrer completamente desesperado por fazer ainda mais. Nossa vida há de ser diante de nós como copo de água gelada. O copo úmido nas mãos de quem tem febre e quer beber, e bebe tudo de uma vez, sabendo que devia aguardar, mas não podendo tirar dos lábios o copo delicioso. Tão fresca é a água e tão apaziguadora da sede. A arte de perder não é nenhum mistério. Tantas coisas contém em si o acidente de perdê-las, que perder não é nada sério. Perca um pouco a cada dia. Aceite austero. Aceite austero a chave perdida, a hora gasta bestamente. A arte de perder não é nenhum mistério. Depois perca mais rápido, com mais critério. Lugares, nomes, a escala subsequente da viagem não feita. Nada disso é sério. Eu perdi o relógio de mamãe. Aí eu nem quero lembrar a perda de 3 casas excelentes. A arte de perder não é nenhum mistério. Eu perdi 2 cidades lindas, um império que era meu, 2 rios e mais 1 continente. Eu tenho saudade deles, mas não é nada sério. Mesmo perder você, a voz, o ar etéreo que eu amo, não muda nada. Pois é evidente que a arte de perder não chega a ser um mistério, por muito que pareça muito sério. Destruir é jovem e sereno. Destruir rejuvenesce, afasta as marcas de nossa própria idade, reanima. O que leva a imagem apolínea do destruidor é o reconhecimento de que o mundo se simplifica terrivelmente quando testa o quanto ele merece ser destruído. Esse é o grande vínculo que envolve, na mesma atmosfera, tudo o que existe. É uma visão que proporciona ao caráter destrutivo um espetáculo da mais profunda harmonia. O futuro se tornou a região do horror. O presente se converteu num deserto. As sociedades liberais giram, giram, mas não avançam, só se repetem. Se mudam, mas não se transfiguram. O hedonismo do Ocidente é a outra face de seu desespero. O lugar vazio que o cristianismo deixou nas almas modernas não foi ocupado pela filosofia, mas por superstições grosseiras. O nosso erotismo é hoje uma técnica, não é mais uma arte, nem uma paixão. Eu urrava nos poliedros da justiça, meu momento abatido na extrema paliçada. Os professores falavam da vontade de dominar e da luta pela vida. As senhoras católicas são piedosas, os comunistas são piedosos, os comerciantes são piedosos. Só eu não sou piedoso. Se eu fosse piedoso, meu sexo seria dócil e só se ergueria aos sábados à noite. Eu seria um bom filho. Meus colegas me chamariam cu de ferro e me fariam perguntas. Por que o navio boia? Por que prego afunda? Eu deixaria proliferar uma úlcera e admiraria as estátuas de fortes dentaduras. Eu iria a bailes onde eu não poderia levar meus amigos pederastas ou barbudos. Eu me universalizaria no senso comum e eles diriam que eu tenho todas as virtudes. Eu não sou piedoso, eu nunca poderei ser piedoso. Meus olhos retinem e tingem-se de verde. Os arranha-céus de carniça se decompõem nos pavimentos. Os adolescentes nas escolas bufam como cadelas asfixiadas. Arcanjos de enxofre bombardeiam o horizonte através dos meus sonhos. O essencial é saber ver. Mas isso, triste de nós que trazemos a alma vestida, isso exige um estudo profundo, uma aprendizagem de desaprender. Eu procuro despir-me do que aprendi. Eu procuro esquecer-me do modo de lembrar que me ensinaram e raspar a tinta com que me pintaram os sentidos, desembrulhar-me e ser eu. Nada é impossível de mudar. Desconfiai do mais trivial na aparência singelo. Examinai, sobretudo, o que parece habitual. Suplicamos expressamente. Não aceiteis o que é de hábito como coisa natural, pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. Deus fez tudo a partir do nada. Às vezes, o nada ainda aparece no meio do que ele fez.